venceste a morte e o inferno pra me dar guarida. E pelas tuas pisaduras hoje tenho vida. Tu és o Senhor a quem eu amo, Filho de Deus a quem adoro, Jesus. Estou